ainda é cedo, eu vou sair pra rua com um pouco de medo. Meu carro é todo escuro, ela vê, ela embaça. Tirou meu ISO filme outro dia lá na praça. Ela vai, ela vem, ela sobe, ela desce. Onde eu tô, onde eu vou, ela sempre aparece. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Mas eu não me engano. Eu vou rezar pra Deus me ajudar, me proteger quando ela me parar. A fila é grande lá no pronto-socorro. Meu Deus me proteja, olha aí o meu povo. A 40 por hora, vou assim na moral. Ela passou, vai voltar e vem no maior pau. Aí chega aí, cidadão, acompanha geral. Não achei nada, hein? Bem feito, pagou um pau. No Heliópolis, em Diadema ou na Brasilândia, é sempre a mesma cena. Sempre ando só cortando o caminho. Ela diz que o meu jeito é sempre suspeito. Só eu no carro andando sossegado. Ei, sai do carro, vagabundo, mão na cabeça, vai, parado. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Mas eu não me engano. Viatura subindo o morro. Alguém tá correndo, pedindo socorro. Corre, maluco, não marca, sai fora. Corre que os homens tão chegando agora. Fecha o barraco, mete o cadeado. Deixa a porta e o barraco fechado. Simbora aí, maluco, corre logo, não se entrega. Se não, o couro come, vacilou, os homens pega. Quem reclama, ela fala. Aí, fica na sua, hein, meu. Ela se acha a dona da rua. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Tudo bem, mas eu não me engano. São 9 horas, eu não vou dormir agora, ainda é cedo. Eu vou sair pra rua com um pouco de medo. Meu carro é todo escuro, ela vê, ela embaça. Tirou meu ISO filme outro dia lá na praça. Ela vai, ela vem, ela sobe, ela desce. Onde eu tô, onde eu vou, ela sempre aparece. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Mas eu não me engano. Pra Deus me ajudar, me proteger quando ela me parar. A fila é grande lá no pronto-socorro. Meu Deus me proteja, olha aí o meu povo. A 40 por hora, vou assim na moral. Ela passou, vai voltar e vem no maior pau. Aí chega aí, cidadão, acompanha geral. Não achei nada, hein? Bem feito, pagou um pau. No Heliópolis, em Diadema ou na Brasilândia, é sempre a mesma cena. Sempre ando só cortando o caminho. Ela diz que o meu jeito é sempre suspeito. Só eu no carro andando sossegado. Ei, sai do carro, vagabundo, mão na cabeça, vai, parado. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Mas eu não me engano. Viatura subindo o morro. Alguém tá correndo, pedindo socorro. Corre, maluco, não marca, sai fora. Corre que os homens tão chegando agora. Fecha o barraco, mete o cadeado. Deixa a porta e o barraco fechado. Simbora aí, maluco, corre logo, não se entrega. Se não, o couro come, vacilou, os homens pega. Quem reclama, ela fala. Aí, fica na sua, hein, meu. Ela se acha a dona da rua. Ela diz que é rotina e me chama de mano. Tudo bem, mas eu não me engano.